mostra-me força interior, espalhar-te neste mundo louvor. Dá graças pela tua existência, procura essência, frente e esta essência. Neste caminho te descrevo, não existe o medo. E esta a minha força interior, espalhar-te neste mundo louvor. Dá graças pela tua existência, procura essência, frente e esta essência. Neste caminho te descrevo, não existe o medo. Não existe o medo. Esta a minha força interior, esta a minha força interior. Pressiona a caneta, passa as mãos na cabeça. As cartas estão na mesa e o jogo está aberto. Como o meu olho, eu sinto no peito o meu orgulho. Puro como um homem maduro, és tu, tens decisões do meu futuro. Duro como pedra, eu consigo nesta merda. Neste ambiente de guerra e batalha, está lançada a sandália na fornalha. Espero que valha a pena, porque a minha existência terrena divina é o meu espírito que me acode quando estou aflito. Encarcerado no tempo abstrato, sou como um rato esfomeado neste esgoto céu aberto. O futuro é incerto, é tinta que mancha este caderno. São palavras arrancadas do fundo do meu interno. Prazer de viver, é só isto que eu quero ter. É razão profunda do meu ser. É razão profunda do meu ser. É razão profunda do meu ser. É razão profunda do meu ser. Ao longo deste tempo, tento construir-me por dentro e perceber a verdadeira razão de viver desta maneira de ser. Absorvo conhecimento, espiritualizo comigo. Sou dono do meu destino pelos confins deste mundo. Eu caminho pelo lodo, a minha mente está desmembrada do todo. Dou asas ao inconsciente, por entre desertos e montanhas, oceanos e cidades urbanas. Estou só por entre as entranhas que me escondem o horizonte, à procura de uma terra santa. Subo a manta branca, o sino da paz profana, terrena, a minha existência, na busca da essência, no meio desta violência exercida por quem chefia. É sombria toda a posição decisiva. Eu comando a minha tropa e a minha força não se esgota. Cada gota de suor está enfatada com fervor de quem procura louvor. Como um ato de instinto, estou faminto para obter aquilo que sinto. Estou faminto para obter aquilo que sinto. Aquilo que sinto. E esta a minha força interior, espalhar dor neste mundo louvor. Dá graças pela tua existência, procura essência, frente e esta essência. Neste caminho te descrevo, não existe o medo. E esta a minha força interior, espalhar dor neste mundo louvor. Dá graças pela tua existência, procura essência, frente e esta essência. Neste caminho te descrevo, não existe o medo. Não existe o medo.